sua fuga não vai adiantar. Pego sua luta e dá de convenção. Você não pode parar, não pode parar, pode parar. A sua fuga não vai adiantar. A sua fuga não vai adiantar. Sua fuga não vai adiantar. Desistindo demais dos coisas da irmã. Sou incapaz, sou incapaz. Não vai adiantar.